Salve, salve, sangue pra guerreiro, louco, lutador, que tá no corre, pelo amor, na esperança de não ter dor. Somente observar, não poder ter, somente de vontade não fazer. Sempre quebrando o gelo da rotina e de diante, parando aqui alucinante, concentrando no seu sangue, que deixa no olhar, que só despreza, e na mente várias cintas se passando ao mesmo tempo. Lembrei do louco, louco mesmo, sem miséria, preferiu morrer tentando que não passei com uma pedra. Eu paro pra pensar, não espera, tenta solução, vai se quebrar as suas pernas, quase sempre pensativo, numa fé que move o mundo, se tem luz. Hoje pisa nos humildes. A cara é tirar uma onda e toda assim quem tá por fora. Quem sabe dos seus perigos, seus problemas na sua hora. Vem te ajudar, ninguém te tira da neurose. Se o dinheiro te corrompe, vai na febre do malote. Adrenalina, força forte, a liberdade que se quebra por dela na mão dos homens. Pra cada dia mais cruel. Pra cada dia mais cruel. Só por Deus que tá no céu. Cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. Só por Deus que tá no céu.